Princípios. Não há definição de conceito, de princípio algum na Constituição. Se quer conceito do que venha a ser princípio, há na Constituição. Nem tudo que a Constituição chama de princípio é o que jurista chama de princípio. Não é estranho? Explico. Há uma discussão grande na teoria do direito quanto ao que vem a ser regra e o que vem a ser princípio. Por que isso? Em distinguindo regra de princípio, você resolve um problema metodológico. Há um método próprio à aplicação de regras e um método próprio à aplicação de princípios. Um método próprio à interpretação de regra, método próprio à interpretação de princípios. Ora, ambos são norma. É o discurso dominante. Normas se distinguem em regra e princípio. Regra e princípio são espécie do gênero norma. Quando eu digo norma, eu entendo por um critério formal como um comando válido do Estado. É importante dizer que princípios que valem como critérios para nortear decisões do Poder Judiciário, decisões de ação do Estado, são apenas aquelas que existem na Constituição. Que é para evitar a confusão de uma ideia moral de princípio com uma ideia propriamente jurídica. Porque em termos morais, veja, grupos distintos adotam princípios distintos. É a questão de que princípio você engana qualquer um, não é? Ora, uma monografia da Universidade Federal, uma aluna de direito, defendendo um tema em direito de família, ela defendia o princípio do amor. É muito romântico. Lindo o tema. Ela também era um lindinha, sabe? Mas eu olhei para ela e falei, olha, onde é que tem amor na Constituição? A Constituição não tem amor. Você é romântica, a Constituição não. Então não me vem inventar essa porcaria de princípio do amor como critério para querer resolver caso, porque aí vira uma espécie, você abre margem da trela a uma espécie de poder, aí sim, autoritário de quem decide. Eu, juiz, decidirei as questões de família a partir do princípio do amor. Seja lá o que eu entenda por amor, entendeu? Ainda que os princípios sejam subjetivos, aqueles que constam da Constituição movimenta, provoca uma comunidade de intérpretes. Essa comunidade de intérpretes, comuns do chamado meio jurídico, que envolve não só juízes, desembargadores e ministros, mas também professores, estudantes, estudiosos do tema direito, mas provoca neles um certo debate que acaba criando dentro do próprio grupo, ainda que não seja eterno, ainda que mude, um limite de interpretação dos conceitos. Construído socialmente, constrói-se socialmente o conceito. Mas se esses princípios você os tem fora de um texto constitucional, que não provoque, portanto, um debate dentro do próprio campo jurídico, e que, por sua vez, não acabe gerando no próprio campo, justamente por nunca haver debate sobre ele, um certo senso comum dentro do campo, que permita ao campo censurá-lo quando se afasta do senso comum e aplaudi-lo quando aproxima-se do senso comum, aí sim você abre margem para o cara decidir do jeito que ele bem entende, fazer a zona que ele quiser, do jeito que bem entender, porque ele proclama sozinho um princípio e o sentido do princípio. Então todos insistem, beirando uma tara. Princípios são normas. Quando diz isso, ele quer dizer, só reconheço como princípio o que consta do texto constitucional. Mas o que do texto constitucional chamo de princípio? Norma pode ser princípio ou regra, como quem diz. Em textos jurídicos você só encontra ou princípio ou regra. O que seria uma regra? Aquele tipo de norma cuja redação é feita de uma forma tal em que há uma clara hipótese de incidência e uma consequência. Uma hipótese de incidência e uma sanção. O que eu chamo de hipótese de incidência? A descrição abstrata de um evento. Descrição abstrata de um evento que, em ocorrendo o evento, saberei eu que aquele evento gerará a aplicação daquela norma. Aquele evento se soluciona por aquela norma. A hipótese de incidência é aquilo que serve para que eu, que tenho que decidir, que julgar um caso concreto, resolver de todas as normas vigentes, de todas as normas disponíveis no meu cardápio chamado ordenamento jurídico, qual delas é aplicável ao caso concreto, qual delas é a mais adequada para o caso concreto. Esse juízo de adequação é feito a partir da aproximação do que mais for semelhante, qual a hipótese de incidência dirá, qual caso aquela norma incidirá. Beleza, matar alguém de 6 a 20 anos, quando você usa? Quando alguém é morto. Qual é a hipótese de incidência? É a parte do texto que diz matar alguém. Ele descreve abstratamente um acontecimento. E a sanção? A sanção é aquilo que você aplica, é a atitude que você toma quando a norma é realizada. Friso o realizada. É porque as pessoas dizem, direito penal, você pune quem viola a norma. Não, você pune quem cumpre a norma. A lei diz matar alguém, pena 6 a 20 anos. Quando alguém mata alguém e você atribui a pena de 6 a 20 anos, a norma não foi violada, ao contrário, ela foi realizada. Ela foi realizada. É claro que é um duplo comando. É porque você espera que as pessoas não queiram ser punidas com um xilindró de 6 a 20 anos. E que, portanto, é uma mensagem indireta. Pô, não mate. Só que lei nenhuma é redigida assim. Não faça isso, não faça aquilo. É se fizer, é por isso que dizem se A, então B. É a estrutura discursiva de uma regra. De uma regra. Eu não tenho dúvida de quando usar, porque ela já disse quando usar. E nem tenho dúvida do que significa usá-la. É a sanção. Que pode ser de dois tipos, ou premial ou punitiva. Ou eu dou um prêmio, porque eu quero incentivar a prática da hipótese de incidência. Ou dou uma sanção negativa ou punição, porque eu quero desincentivar a prática da hipótese de incidência. É porque a gente pensa direito, lembra aquela história de por que as pessoas obedecem? Ou por medo, ou por esperança? É porque tem essa impressão de que a gente acha que, pelo menos é o que dá a entender, pela quantidade de sanções punitivas, de que o medo é muito mais eficaz do que a esperança para fazer alguém agir. Mas há vários casos de sanção premial. Lembra dos servidores públicos, quando ainda havia a regra mais rígida da vitaliciedade? E ao mesmo tempo o governo, à época, governo Collor, queria reduzir o número de servidores públicos. É quando Antônio Rogério Magno dizia que o Estado é elefantal. O Estado tem que reduzir e tal. Só que não pode fuzilar funcionário público porque pega mal. Mandar embora também não pode, porque o cara tinha instabilidade. Como fazer o cara largar o osso? Só se ele quiser. Como incentivá-lo a largar? Sanção premial. Peça hoje mesmo a sua demissão do serviço público. Porque você ganhará inteiramente grátis 6 meses a mais de salário. Isso mesmo, em valores integrais. Acha pouco? Pois você pode levantar o saldo do seu FGTS. Isso mesmo, você que já foi seletista, passou para estatutário em 90 e que, portanto, tem um saldo do FGTS, você também o levanta. Quer mais? Pois eu ainda pago mais 10% sobre o saldo do seu FGTS, seja lá qual for. O quê? Ainda acha pouco? Pois eu lhe dou uma linha de financiamento especial da Caixa Econômica Federal para você abrir o seu próprio negócio. Isso mesmo, mas aproveite, hein? Promoção por tempo limitado. É uma sanção premial. Peça para cair fora que eu te dou grana. Quero incentivá-lo. Quando você pede e ganha, a norma foi realizada. Punição, prêmio. Mas aí vem os princípios. E o princípio? Amigo, são princípios da administração pública, a eficiência. Está sim no caput. Aí você lê e diz, bom, e daí? Primeiro problema, não tem hipótese de incidência. Não tem hipótese de incidência. A norma diz que é princípio da eficiência. Mas quanto que eu uso o tal do princípio da eficiência? O serviço público, fazendo-se um levantamento qualquer, o Tribunal de Contas descobre que você, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, gastou, tendo em vista a quantidade de juízes, servidores e processos, 3 vezes mais grana do que os outros judiciários todos do Estado. É uma hipótese para eu resolver algum problema, se é que isso é um problema para você, a partir do princípio da eficiência? É incidência disso? Portanto, o caso mais gritante, dignidade da pessoa humana, está lá na Constituição. Aí uma empresa manda embora, você tem servidores nomeados para cargos que não comportariam nomeação, mas nomeia assim mesmo. Arrocham você e você tem que mandar embora alguém. Você tem 3 cargos, tem que mandar 2 pessoas. 2 delas têm família e filho. Uma é solteiro, bem bom, ainda é sustentado pela família. Você manda embora uma pessoa que tem filho, família e tal, e deixa a pessoa, coitada, que já é, tem outra fonte de renda, sustentado, continuar ganhando o seu dinheirinho com o seu emprego. Isso é um caso que viola a dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana tem a ver com isso? Sabe, é um primeiro problema que você tem que resolver quando tenta usar princípios. A hipótese de incidência não é prevista, ela tem que ser construída. Como você constrói? Justificando. Toda decisão por princípios requer uma justificação, primeiro de pertinência, justificação de incidência. É preciso tornar aceitável o discurso que diz que esse princípio tem a ver com esse caso. Princípio também não tem sanção ou consequência. É um princípio a moralidade. Tá, mas o que quer dizer no caso concreto? Vamos supor que eu tenha resolvido num caso concreto qualquer o problema da incidência. Isso é uma questão em que eu soluciono pelo princípio da moralidade. Tudo bem, mas o que quer dizer aplicar o princípio da moralidade nesse caso concreto? Aplicando eu faço o quê? Qual é a consequência do princípio da moralidade? Consequência também construída. Se princípio não tem nem hipótese de incidência, nem sanção, os dois têm que ser construídos, o que princípio tem? Uma expectativa de resultado. Mais nada. A expectativa de que aquilo que o princípio aponta seja realizado. Mas o que ele aponta? Há quem procure nos princípios um conceito. Mas é impossível haver conceito de princípio. Porque princípio é o contrário de regra. Regra que é um comando, no final das contas. É uma ordem que diz quando a ordem deverá ser obedecida e o que significa obedecê-la. Princípio não. Princípio só anuncia, ou se você preferir, enuncia como importante, relevante, merecedor de obediência, um valor. De tantas formas e valores possíveis de serem atribuídos às coisas, mesmo valores a serem atribuídos ao Estado. Veja, esse Estado que quando se converte em Estado social, passa a ser pensado a partir de uma finalidade, veja. Que valores eu consagro nesse papel ativo do Estado? É só isso que ele aponta, valor. E valor é que não pode ser definido. Esse é o problema. Valor não pode ser definido. Se você quer um primeiro cara que apontou isso, Aristóteles, num livro chamado Ética a Nicômacos, olha o nome, cara. Nicômacos era o filho dele. Ética a Nicômacos, uma espécie de ética para o meu filho. No capítulo 5, ou como alguns dizem, livro 5, porque é uma obra dividida em livros, corresponde a capítulos. Ele discute justiça no capítulo 5. E do que ele fala lá? De um certo paradoxo. Um paradoxo. Eu sou incapaz de dizer o que é a justiça em tese. Eu sou incapaz de lhe dar um conceito de justiça. Mais do que isso, ninguém consegue criar um conceito satisfatório de justiça. Mas, paradoxalmente, qualquer um consegue, num caso concreto, dizer o que é justo e o que não é injusto. E o que é injusto. É um paradoxo. Como é que você pode conseguir resolver um caso concreto, mas não conseguir definir em termos abstratos? É um paradoxo de princípio. Você não precisa nem discorrer todos os meandros e detalhes da discussão de Aristóteles. Basta pensar em adjetivo e substantivo. Você quer ver uma coisa engraçada? Vamos discutir o bom. Me dê aí o conceito de bom. Tenta fazer. Você não sabe nem como começar, porque não tem como. Agora, se eu digo chocolate é bom, aí a gente já tem muito o que dizer. Entendeu? adjetivo sem um substantivo do lado não tem como, nem dicionário consegue definir adjetivo sem substantivo. O bom é a qualidade das coisas que são boas. Ele tem que botar no exemplo, senão não há como. É um paradoxo, é um paradoxo. Um paradoxo. Mas eu uso muito bem esse paradoxo. Vem aluno reclamar de nota às vezes. Professor, uma nota aqui. O que é a nota? Eu achei que a nota não foi justa. Você sabe o que é justiça? Se você nem sabe o que é justiça, como é que você pode dizer que a nota é justa ou injusta? Ah, primeiro descubra o que é justiça, depois venha reclamar. Eu sei que ele não vai voltar nunca. É claro que você faz isso por sacanagem. É claro que depois dessa aula fica impossível, mas eu tenho outros instrumentos para usar para... É claro, você não entrega todos os textos assim fácil, ou todos os macetes. Ah, tá achando o quê? O curso que entrega os macetes assim custa o dobro. Oh, tá achando o quê? Ora, imagine você criança, como eu, que fui aluno de Coronel Terezinha, cara, era isso já na escola militar. Tinha professor de português, chamava professora Terezinha. Ela era impressionante porque ela não separava os dentes. Aluno, olha pra frente, aluno. Também outra pessoa que não sorria. A gente chamava de General Terezinha porque ela mandava mais do que os militares. É impressionante a mulher. Se você virasse para o lado, era esporro na certa. Esporro em escola militar quer dizer punição. E punição em escola militar quer dizer ficar preso o fim de semana dentro da escola, o que é meio desagradável. Então, rapaz, um dia, o cara que estava atrás de mim, a borracha cai. A borracha caiu e quicou, parou do lado do meu pé. Ele não conseguia alcançar. Isso. E eu ali tenso, né? Porque se a mulher pega olhando, eu falo, tô fudido, né? E eu olhando para baixo, xará, porra. Ela se vira pro quadro para escrever alguma coisa. É a oportunidade. Eu pego a borracha, quando eu volto, ela olhando. Olhar de fúria. Ah, aluno! Meu amigo. Sabe aquela que... Puto, um fim de semana perdido de bobeira e eu disse cá comigo mesmo. Isso não é justo. Todo mundo é capaz de dizer o que é justo e o que não é justo. Mas paradoxalmente não consegue dar o conceito. Porque é característica dos valores. Ainda que eu não consiga dizer o que é eficiente e o que não é, isso não quer dizer que você não seja capaz de, em um fato concreto, apontar o que você acha eficiente e o que você não acha que é eficiente. Esse apontar oscila. Há várias explicações para o valorar. Sim, porque nós não valoramos a partir de uma ideia de valor. A impressão que temos é que valora-se a partir de um sentimento. Que não é nem um sentimento de valor. É um sentimento do corpo mesmo. Você tende a dizer que é bom aquilo que alegra o seu corpo. E dizer que é ruim aquilo que entristece o seu corpo. É claro que a partir dessa atribuição primeira, puramente sensível, puramente resposta do corpo, você racionalizará e a converterá em discurso. Você diz que chocolate é bom. Não por razão nenhuma. É bom porque o seu corpo se alegra com chocolate. Porque é saboroso o chocolate. Sabor. Reação positiva do corpo. Mas você diz, chocolate é muito bom porque deixa você feliz, porque isso. Você arranja porquês. Porquês outros. Como se apresentados outros porquês, o seu corpo de repente sentisse outra coisa. Você não sente algo porque alguma coisa. Você sente independente dos porquês. O seu espírito que pensa, se é que há em você um espírito que pensa, não é independente do corpo que sente. O nosso valorar e o produzir discurso sobre os valores obedecem ambos um mesmo ditador, o corpo. O corpo. E cada corpo sente de uma forma muito singular, e portanto tende a produzir discursos de forma muito singulares. Se princípios oscilam, se você não conhece um conceito, porque princípio independe do conceito, mas consegue valorar porque o seu corpo sente, e sente de forma singular, então os princípios foram tidos durante muito tempo como algo inadequado para ser direito, para ser um critério de decisão. Porque é um critério de decisão que permite aleatoriedade. É como se eu dissesse, juiz, dê só sentenças boas, mas a sentença que eu acho boa não é igual à sentença que você acha boa. Então, se somar mais um elemento. Um elemento que dê a essa possibilidade de oscilação de valorações uma unidade, um norte, um critério único de valorar. Se vocês se lembrarem da aula passada, vão se lembrar de um exemplo de como nós, apesar de podermos valorar de forma absolutamente singular, valoramos todos do mesmo jeito. Lembra do exemplo de Giannettini? Se as coisas não têm sentido e valor nelas mesmas, se o sentido e valor somos nós que atribuímos, por que uma pá de gente diz que Giannettini é bonito? Por que outra tanta pá de gente diz que Pedro de Lara é feio? Ora, só pode ser uma construção social. Mas por que uma construção social é tão tentadora assim? O que eu quero provar para você é que, apesar de valor poder oscilar, ser subjetivo não é aleatório. Subjetividade não é a mesma coisa que aleatoriedade. Justamente porque existe sociedade, justamente porque existe em você algo que faz você pagar o preço de gostar do que todos gostam, a vontade de pertencer ao grupo, a sua carência, dito de outra forma. Quer ver uma experiência muito legal, cara? Feita pelo pessoal de psicologia social. Americanos levam tão a sério o negócio de pesquisa em psicologia social que os pesquisadores vestem jaleco branco. Não é legal? Nem lida com produto químico, mas está com jaleco branco. Para dizer que é sério. Botaram numa sala 29 atores e um babaca. Quem é o babaca? Um cara que pegaram no meio do campus e disseram assim, tá a fim de participar de uma pesquisa? Você vai ganhar um cachorro quente. Oba, adoro cachorro quente. Ele acha que os outros caras que estão na sala foram recrutados que nem ele. Ele não sabe que são atores. Não sabe que tem um troço combinado ali. E tem que ser ator, você verá por quê. Entra na sala de aula um cara de jaleco branco e com a prancheta. Chega num quadro que nem esse e faz isso. Tracinho A, tracinho B, tracinho C. E pergunta, um por um, qual é o maior traço? Ou seja, a pergunta é uma evidência. Você não precisa ter um mínimo de inteligência para apontar. Um poodle, tido por alguns como o mais idiota dos cachorros, é capaz de apontar para você, responder essa pergunta. Então não é uma questão que requeira inteligência, nenhuma sofisticação, nenhuma cultura. Para dizer, enganei, errei. Não há como errar um raciocínio desse. Só que está combinado entre os atores, para todos eles dizerem, como se estivessem dizendo a coisa mais natural do mundo, por isso que tem que ser ator. Não pode olhar e depois olhar para a cara do palhaço, o otário. Tem que ser bem natural. Qual a maior delas? Um por um. Mas é ser. Posso comer café ou quê? Todos dizendo que é assim. Um por um, você aceita. Aceita. Quando chega no cara que é o último, cara, 8 em cada 10 pessoas respondem C. Junto com todo mundo. 80% é a média. É claro que há 2 sobre 10 que respondem A. E é claro que é uma porcentagem ridícula, que nem cabe aqui, porque não chega a 1. Aquelas pessoas que não dizem nem A, nem C, e o pior, nem B. São sacanas. Trabalhar sacanagem, né? Respondem qualquer outra coisa. Esse 2 sobre 10 são aquelas pessoas que a psicologia social chama de autoafirmativa. O que é uma personalidade autoafirmativa? É um cara que, se está numa sala em que tem três pessoas em pé e duas cadeiras, ele senta numa e bota o pé na outra e que se dane todo mundo. Isso é um autoafirmativo. Alguém que não liga muito para o que pensam dele. Aliás, não liga nada para o que pensam dele. O mais autoafirmativo dos autoafirmativos é o narcisista. Um grau maior ainda de autoafirmatividade é o psicopata. Para você ver em que nível nós já estamos conversando aqui. O autoafirmativo, cara. Só que a maioria não é autoafirmativa. A maioria age de acordo com uma expectativa do olhar do outro. Do outro. Eu não ligo para o que os outros pensam. Engraçado, porque você se veste de acordo com um padrão social que é muito parecido com o de todo mundo. Você usa roupas que estão, vai lá, na moda. Por que a moda? Por que você não contraria a moda? Coercibilidade e não coerção. Jokai. Coercibilidade não coerção. É porque ele, o Durkheim diferencia a força com a ação de coerção mesmo. Está falando que é a questão da, do construto, tudo é um construto, você falou de genetinho, quer dizer. Eu pensei que ia ficar com o meu botão. Tá, né? Se ele está falando que o genetinho é um construto da sociedade que eu quero vir, será que eu encaro uma roda e uma turiba como bonito, porque é o construto da sociedade que é muito estável em ver que é um construto social, se eu já estou na natureza? O algo como parâmetro é o outro. Você quer ver? Você já foi, já saiu numa roda de amigos em que você é o amigo do amigo? Ou seja, o cara, vamos lá, o pessoal é gente boa, você não conhece ninguém. Já ficou na situação, você não conhece ninguém. Você já viu a tendência que você tem a ficar quieto nessas horas? A mudez completa. As pessoas estão conversando e você está lá, sorrindo. São os 2/10. Entendeu? São os 2/10. Porque a grande maioria fica aqui. Aí chega, tem um clímax desse momento. O pessoal chega e diz assim, vamos pedir uma pizza? E você, de quê? E para quem olham primeiro? Para você. Você, cacete. Agora, qual pizza você quer? O que, que você diz? Qualquer uma tá bom, não é não? Então qualquer uma tá bom. Todos ficam. Esse é o negócio. Por que você tem medo de abrir a boca e dizer o que você acha, que gosta, que não gosta? Porque você tem medo de contrariar o grupo e, portanto, ser excluído. Só que o medo da exclusão não é igual em todos. Por isso que há os autoafirmativos. Pouco medo da exclusão. Os que têm medo da exclusão, isso variará em grau de carência. Quanto maior a sua carência, quanto maior o seu medo da exclusão, mais você tende a concordar com tudo que os outros dizem. Mais a sua opinião é produzida a partir do que você acha que a outra pessoa quer ouvir. Quanto mais ao contrário, autoafirmativo você é, Mas dane-se o que o outro pensa. Fala o que vem na telha. Não gostou? Problema seu. Essa é a variação entre os dois. Oi? Nem todo mundo tem consciência. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem. A gente faz 15 anos de análise só para isso. Mas eu vou ter a vibração, eu olhei o discórdio, porque a autoafirmação é como se fosse uma coisa negativa. Eu acho que não. Às vezes as pessoas não resistem. É como se os derramados, eles desajugaram, por massa do rei, por muita gente, eles devem ser acompanhados, então você é tranquilo, você vai. Então, normalmente, também eles já viviam com diferentes conhecidos, com pessoas que também derramaram, mas que elas se discordam, elas fogem de um padrão de comportamento, porque elas voltam com naturalidade. Só que elas estão de tal forma que elas tiram com o problema. E na verdade não estão. Porque as pessoas de padrão de normalidade, né? Outras que são muito complexas e falam que é normal e que não é. E aí que eu construo uma sociedade que fica como normal. E aí isso também não cai, porque geral, você tem um controlador para você, ok, porque é geral e é genérico, né? Todos os dependentes agir. Mas e aí, será que você quer dizer que a pessoa está certa, que o papel é normal, e que ela tem uma linha que a gente se entende como... Nem tanto o céu, nem tanto a terra. É. Oi? O que então foi passado para ela para perguntar o que ela queria? É um ato de gentileza para dizer, aceitamos você. Nesse momento ela olha uma assim. São relações de afeto. Aceitamos você. Ela pega tudo bem, vamos pedir uma pergunta de agir. Aí um olha para a cara do outro e diz, cacete, essa mulher, eles nunca mais te chamam para sair, entendeu? É assim que a sociedade... Tem gente que paga o preço, gente que não paga. Por que o pessoal da psicologia social tem como algo negativo a personalidade autoafirmativa? Porque se 100% da população for autoafirmativa, a sociedade não é viável. Se por um lado a ideia do Estado normalizador, da cultura da normalidade, que gerou práticas de exclusão, você tende a ver como repressora, por que vale ao modelo do século XIX? É o modelo que Durkheim analisa, denuncia. Por outro lado, se você pega o outro extremo também, só indivíduos, se não houvesse essa certa carência social que faz você aderir ao grupo, simplesmente não haveria grupo. Quer ver um autor legal para te dizer isso? Você quer um cara legal? Nietzsche. Um livrinho chamado Genealogia da Moral. Genealogia já é uma palavra engraçada, porque genealogia de Gênesis, Gênesis da Bíblia, um livro que conta uma história, de começo, meio e fim, quer dizer. A moral tem uma genealogia porque a moral tem Gênesis, porque ela nasce, porque a moral, o sentido e valor das coisas, o sentido e valor nasce. Beleza. Mas Nietzsche, como é que você valora? A partir do que você gosta. Todo mundo faz isso. Só tem um problema. Se todo mundo valora a partir de como gosta, então pensa no estupro. O estupro é bom ou ruim? Depende. O estuprador tende a dizer que é muito bom. Se não fosse, ele não estuprava. Já sob a perspectiva da vítima de estupro, ela tende a dizer que estupro é muito ruim. Mas me diz uma coisa. Curiosamente, a maioria se coloca junto à vítima. A maioria, você pode dizer, da sociedade, afirma que estupro é ruim. Por que isso? Você tem duas opções. O ponto de vista do dominante ou do dominado. Porque a moral é construída sempre a partir da perspectiva do dominado. Dirá Nietzsche. Porque a perspectiva do dominante, quem tende a dizer na relação homem contra homem, que a posição do dominante é boa, é o dominante. O dominante, para ser dominante, é preciso ser mais forte. Ser mais forte faz com que ele seja poucos. Claro, porque ser mais forte é da maioria destacar-se. É necessariamente pouco. A maioria é perto do mais potente, impotente. Se é impotente, a moral é aquilo que a maioria impotente inventa para poder limitar a potência do mais potente e assim tornar o jogo viável para todos. Porque se o que valer for apenas a regra do mais potente, em sendo os mais potentes poucos, o jogo está perdido para muitos. Por isso que moral é basicamente algo que diz não. É algo limitador. Pô, na escola militar eu era da equipe de tiro. Atleta de tiro. É que eu nunca gostei de atividades atléticas que de fato fossem estrito senso atlética. Sabe? Tivesse que suar muito. Inclusive eu fiquei muito seduzido pela equipe de tiro quando eu vi todo mundo correndo, inclusive eu, e os caras deitados no stand. Isso me atraiu muito nesse esporte. A modalidade de tiro deitado, que você ainda tem que dormir mesmo para poder relaxar. Enquanto os outros estão correndo, eu estou dormindo, essa ideia me pareceu muito legal. Na equipe de tiro, tinha um cara, José Alves Ventura. O que tinha de louco, tinha de bom atirador. Eu nunca vi um sujeito atirar que nem ele. O cara, mineiro de Juiz de Fora. Um demônio atirando. Numa competição entre as três escolas, da Marinha, Exército e Aeronáutica, esse desgraçado conseguiu fazer 1.000 pontos de 1.000 pontos possíveis. Isso quer dizer, numa competição com tiro, em pé, de joelho e deitado, ele acertou todos os tiros na mosca. A mosca equivalia à época a uma bolinha do tamanho de uma moeda de 50 reais, de 50 centavos, a uma distância de 25 e de 50 metros de distância. E o filho da mãe acertou todos os tiros em pala 22. Uma carabina em pala 22. Todos! Você tem uma ideia do que é isso? No ano seguinte, o que que aconteceu? Mudaram as regras da competição. A mosca diminuiu. Como quem diz assim, acerta esse troço agora que eu quero ver, ô babaca. Porque quando era daqui também, não há competição. Schumacher. O cara ganha, para parar o cara só com bala. Porque na corrida não dá.